Quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo tempo? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Mais alto, no mais alto, no mais alto. E glória vem que vem, glória vem que vem. É. Maranata, toda a terra cantará. Só voz declaramos Maranata, Maranata, toda a